já há quatro domingos, venho falando sobre quem é Jesus. Jesus, por 7 vezes, ele fala no Evangelho de João, eu sou. Eu sou, começamos vendo que Jesus diz, em primeiro lugar, eu sou o pão da vida. Depois Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Depois Jesus diz, eu sou a porta. Esse é o quarto estudo que eu venho ministrado e hoje nós vamos falar sobre Jesus quando diz, eu sou o bom pastor. Na verdade, Jesus falando, eu sou o bom pastor, no mesmo capítulo Jesus diz, eu sou a porta. No versículo 9 nós vimos quando Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo e entrará e sairá e achará pastagens. Nós vimos que esse texto de João capítulo 10 é o texto chave quando nós queremos encontrar o sentido da nossa vida, porque em João capítulo 10 versículo 10 nós temos o texto máximo da prosperidade na vida de uma pessoa. Jesus, como sendo o Filho de Deus, como sendo o Emmanuel, o Deus conosco, ele diz, olha, se você quiser realmente ter uma vida abundante, uma vida próspera, se você quiser entender realmente qual é o sentido da vida, você tem que entender. O João capítulo 10, versículo 10. E eu gostaria que você colocasse os seus olhos lá em João capítulo 10, versículo 10, que diz assim, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida em abundância que Jesus ele promete, essa vida em abundância que nós tanto procuramos, essa vida em abundância que todos nós queremos encontrar, que nós sempre buscamos, essa vida em abundância que nós queremos para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, e que nós tanto buscamos. E eu tenho certeza que você talvez veio aqui na igreja hoje também para procurar mais dessa abundância de Deus, para ter mais abundância na sua vida, seja abundância material, seja abundância nos seus relacionamentos, seja abundância na sua carreira profissional, em todas as áreas da sua vida. Tenho certeza que você deseja isso nessa noite, assim como eu desejo também. Todos nós desejamos, todos nós ansiamos por isso. Mas nós precisamos entender o que Jesus diz, o que é uma vida em abundância. Nós vimos um pouco no último domingo que eu preguei, quando Jesus falou, eu sou a porta. E Jesus, ele diz, olha, se você quer essa vida em abundância, você precisa encontrar a porta correta. E é isso que nós sempre queremos. Qual é o botão de Deus que eu tenho que apertar para receber a bênção de Deus? É isso que as pessoas têm ido atrás quando se trata de religião, quando se trata de igrejas, quando se trata de Deus. Percebemos que as pessoas, elas têm ido atrás das igrejas, têm ido atrás de pastores, têm ido atrás de homens e mulheres, tentando achar o que eu preciso fazer para ter essa vida em abundância. E nesse sentido, muitas coisas têm sido feitas e queremos saber qual é o botão que eu tenho que apertar de Deus lá do céu para que caia a bênção. Assim como tem a máquina de refrigerante que eu quero uma Coca-Cola que eu aperto e desce a Coca-Cola. Um grande milagre da tecnologia. Não sei se você já viu uma máquina de refrigerante. Você vê aquela máquina de refrigerante, tem lá o preço, Coca-Cola R$2, Guaraná R$2, Sprite, e aí você fala, puxa vida, eu quero beber uma Fanta Uva. Não sei quantos gostam, eu gosto de Fanta Uva. Acho que eu sou um dos únicos. Tem gente que gosta também. E você aperta o botão Fanta Uva e cai Fanta Uva, é um milagre. E com Deus, às vezes a gente quer isso de Deus, a gente procura, cadê o botão do melhor emprego? Aí você fica procurando, cadê o botão do melhor emprego, fica procurando, e vai de tudo, faz corrente, faz sessões, faz jejum e faz tudo, e cadê o botão do melhor emprego? Porque eu sei que a hora que eu encontrar e apertar, vai cair o melhor emprego para mim. E aí eu começo a correr atrás, eu vou correndo atrás da bênção. E eu começo a correr atrás, para ter essa vida em abundância. E Jesus ele vai nos ensinar nessa noite. Que se eu quero ter uma vida abundância, não sou eu que vou correr atrás dessa vida abundância. Essa vida em abundância, ela vai correr atrás de mim. E é isso que nós precisamos entender. Porque é isso que Jesus nos ensina, na vida em abundância. E mais à frente, Jesus ele vai falar sobre esta vida em abundância. E o mais interessante de Jesus, e talvez o mais decepcionante para mim e para você, é que ele diz que essa vida em abundância não é uma vida de riquezas. Não é uma vida onde eu vou ter muito dinheiro. E Jesus, próprio Jesus já fala que talvez você, vida em abundância para você é quando você encher a tua caderneta de poupança de dinheiro até você olhar e falar, agora eu estou tranquilo. Jesus fala disso de um homem numa parábola e diz, olha, tinha um homem que encheu, quando ele teve os seus celeiros cheios de grãos, ele olhou e falou, agora eu estou tranquilo, agora eu posso ficar em paz. Ele, Jesus fala, trata esse homem como um louco. Ele fala, olha, você é um louco. Essa noite vão pedir a tua alma, e quem você tem, aquilo que você, tudo você tem, para quem que vai ficar? Talvez você fale, ah, não, a minha vida é abundância quando eu for dono do meu próprio nariz. Quando eu for chefe, quando eu parar de, meu chefe parar de me azucrinar, quando meu chefe parar de falar no meu ouvido, e eu vou ter meu próprio negócio, aí eu vou ser feliz. E Jesus fala que não é assim também. Nós vimos no último domingo que Jesus, ele compara a vida em abundância com a vida de uma ovelha. Ele fala, olha, você quer ter uma vida em abundância, você tem que ser como uma ovelha. E ovelha, ela é simples, ovelha não tem nada, ovelha está lá, depende de tudo. Ela é dependente, ela é mandada, ela toma cajadada, ela sofre perigos, dia após dia. Mas mesmo assim, Jesus fala, mesmo eu tendo essa vida, é possível. E é nessa vida que eu vou encontrar a vida e a abundância. Assim é o ser humano. Jesus, no capítulo 10 de João, ele diz que o mundo é um grande pasto. Deus é o pastor. E nesse pasto existem três tipos de animais. É isso que Jesus vai nos ensinar nessa noite. Neste pasto existem três tipos de animais. Eu gostaria que você visse isso. Talvez você ache estranho. Pastor, você está me chamando de bicho agora. Mas é o que Jesus fala. Jesus, na verdade, ele ilustra. Logicamente que Jesus não não quer nos rebaixar ao nível dos animais, pelo contrário, ele nos fez a sua própria imagem. Mas abra a palavra de Deus em Mateus 25, de 31 a 33. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 25, de 31 a 33. Diz assim a palavra de Deus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Veja o que Jesus diz: um dia todos nós estaremos diante deste grande Deus, o Filho do Homem, ele que se assentará no seu trono, o grande trono branco de Apocalipse. É Jesus que está sentado nesse trono. Ele irá julgar as nações. E ele diz a palavra que colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, só existe dois, esses dois tipos: ovelhas e bodes. Vamos ver depois que existe mais um outro tipo, que é a ovelha desgarrada. É ovelha também, mas é desgarrada. E eu gostaria de analisar sobre esses dois tipos. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele fala de bode e de ovelha. E eu não sei quantos de vocês, mas até bem pouco tempo eu não sabia qual é a diferença de um bode e de uma ovelha. Por duas razões. Primeira, porque eu nasci na capital de São Paulo. E lá, a carne, ela já vem embalada na bandeja, na prateleira do supermercado. A primeira vez que eu fui ver um boi, eu já era um adolescente, eu nunca tinha visto. Né? Leite, para mim, a vaca dava em caixinha já. Né? E eu sou da capital, eu não tive contato com essas coisas. E fala de bode e ovelha, muito mais. Né? Muito mais. Eu sabia que o bode era aquele que tinha barba, né? Mas se falasse que cabra tinha bigode, eu acreditava. Não sabia a diferença. E a segunda razão é que eu também não estudei biologia. Né? A minha formação é engenharia. Não sei a diferença de um bode e da ovelha. E talvez você também não saiba. Talvez mesmo você, né, já vivendo uma vida. E eu separei, eu fui essa semana ver algumas diferenças entre as ovelhas, né, ou os ovinos, né, que são chamados de ovinos, né? Não é que nasce no ovo, não. É ovino, é essa que vem das ovelhas, né? E os bodes ou cabras, né, que são os caprinos. E eu vi algumas diferenças, né? E eu vou colocar aqui para vocês verem algumas diferenças, né? A começar no gene. O gene é diferente. Elas são diferentes no gene. Isso é importante, nós sabemos. Né? A ovelha, ela tem 54 cromossomos. E já os cabritos, os bodes, né? Eles têm 60 cromossomos. Ou seja, o gene é diferente. Está no sangue a diferença, não é um primo do outro, não, é diferente no gene. Segunda coisa, a alimentação é diferente. As ovelhas gostam mais de se alimentar no pasto, e já os bodes gostam mais de comer folhas em árvores. O tipo de alimentação é diferente, eles não comem do mesmo jeito. Outra coisa, as ovelhas elas andam sempre juntas. Elas gostam de andar sempre em bando, sempre em juntas. Já os bodes, eles andam separados. Isso é verdade, não sei se você já viu, às vezes, vira e mexe, nós encontramos aqui pela cidade um bode solto. Teve um que até chegou a entrar na igreja, acho que iria se converter. Eu vi um branquinho que fica sempre por aqui na frente, né? Já acho que fica solto, estava com a corda solta e vai embora, né? Vai atrás de comida, vai embora, vai sozinho. Não se importa, né? Anda separado, não está nem aí. Quando chove, as ovelhas não fazem nada. Já os bodes, as cabras, eles procuram abrigo. Eles querem estar abrigados. E outra coisa é que as ovelhas elas têm um estômago pequeno, comparado com os bodes, que têm um estômago duas vezes maior. Momento de curiosidade para você, né, que também não sabia a diferença entre um bode e uma ovelha. Por que é tão interessante a gente conhecer isso? E por que eu, como crente, eu tenho que saber a diferença de uma ovelha e de um bode, pastor? Talvez se o texto de Mateus 25 não foi suficiente para você, que um dia você vai chegar diante de Jesus e ele vai separar como bodes e ovelhas, mas existem algumas coisas muito interessantes aqui sobre a diferença entre o que Jesus diz sobre os bodes, e Jesus caracteriza os bodes, e é esse primeiro tipo de animal que eu gostaria de mostrar nessa noite. O primeiro tipo de animal que existe neste grande pasto que é o mundo são os bodes, que Jesus diz que são, ele compara aqueles que não são convertidos, aqueles que não nasceram de novo, as pessoas que não foram justificadas em Jesus Cristo, aquelas pessoas que não creram verdadeiramente em Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos pelo gene, é diferente. Jesus, em João capítulo 3, versículo 3, ele diz, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Para que nós entremos no reino de Deus, é necessário nascer de novo, ou seja, é preciso que eu tenha um outro gene. Esse gene que eu tenho aqui, que nós todos nós carregamos desde que nós nascemos, ele não serve para entrar no reino de Deus. Muitas pessoas vão chegar diante dele, olha, eu estou muito bom, eu fiz muitas coisas, ele vai olhar, deixa eu fazer um exame de sangue em você. Você nasceu de novo já? Ele vai falar, mas como eu nasci de novo? É preciso nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3. Olha, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. É preciso de um novo gene, é preciso de uma nova geração. É preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Enquanto eu, no meu homem natural, como o apóstolo Paulo cita esse bode, ele cita como sendo um homem natural. E ele vai dizer, olha, se queremos entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. O bode, ele é diferente da ovelha. Ele tem na sua gene esta diferença. Outra coisa, a alimentação. A ovelha gosta de pasto, o bode gosta de folhas de árvores. Jesus, ele fala, olha, eu vou separar os bodes. Os bodes estão condenados. E eu fiquei perguntando, por que a ovelha gosta de pasto e bode gosta de folha? Interessante isso, porque as folhas, na palavra de Deus, elas têm um significado grande, que são as obras da lei, as obras mortas. A primeira coisa que Adão fez, Adão e Eva, quando ele pecou, a primeira coisa ele pegou folhas e começou a se esconder. Ele pegou folhas e começou a se esconder. E todos os rabinos falam, olha, essas folhas são, é como se uma pessoa estivesse fazendo coisas, ela própria fazendo coisas para que ela pudesse se esconder. E as obras da lei são isso. A pessoa, ela tenta fazer coisas para ocultar os seus pecados, ou tentam fazer coisas para se mostrar. É interessante que Jesus, quando ele fala na parábola da figueira, e quando ele amaldiçoa aquela figueira, muitos acharam estranho. Jesus, por que o senhor amaldiçoou essa figueira? Não tinha nenhuma folha, parece que não vai dar fruto. Eu convido você ainda, se puder, nessa semana, aí num restaurante que tem, chama Ponto de Encontro, né? Que tem, atrás desse restaurante, tem uma figueira. Esses dias eu estava olhando essa figueira, eu achei muito interessante. O galho era só galho, não tinha folha nenhuma, mas tinha três frutos já grandes. É muito interessante, porque a figueira não precisa da folha para dar o fruto. Não precisa se mostrar, é como aquela pessoa que ela não precisa ficar se mostrando para mostrar, olha como eu sou uma árvore bonita. Não, ela simplesmente dá o fruto, mesmo estando aquele galho que parece que está seco, que não vai dar nada. E ele dá também. Os bodes, eles gostam de folhas de árvores, ou seja, eu gosto de mostrar aquilo que eu faço. Eu gosto de estar mostrando aquilo que eu faço. Aliás, é interessante que nesse mesmo texto de João, capítulo 25, Jesus ele fala que muitos, quando chegarem diante de mim, vão dizer, Jesus vai falar, olha, apartai-vos de mim, porque eu estava com sede, você não me deu de beber, eu estava doente, você não foi me visitar. E aquelas pessoas vão falar, Senhor, o que, que eu não fiz? Ou seja, essas pessoas ficam falando, eu faço coisa para Deus, eu faço um monte de coisa, eu faço um monte de coisa e eu sei que Deus vai me abençoar, porque eu faço essas coisas. O bode, ele quer se mostrar porque, pelas coisas que ele faz. Já as ovelhas são diferentes. São aquelas pessoas que Jesus fala, olha, vinde benditos meu Pai, porque eu estava com sede e você me deu. E aquelas pessoas vão dizer, Senhor, mas quando que eu fiz isso daí para você? A diferença entre a ovelha e o bode. O bode sempre acha que está fazendo coisa. Ah, eu já fiz muita coisa. Já a ovelha faz e nem percebe. O verdadeiro convertido, ele faz as coisas no reino de Deus e ele nem percebe. Muitas pessoas chegam para mim, puxa vida, mas você falou uma coisa para mim, foi tão impactante. Eu falei, eu nem lembro disso. Assim são as pessoas no reino de Deus. As ovelhas, já os bodes querem se mostrar. São as folhas das árvores. Ovelhas andam juntas, bodes andam separados. As ovelhas querem estar juntas, entendem que é preciso de união. É impossível, meus irmãos, nós vivermos um evangelho separados. A tecnologia, ela tem feito que muitas pessoas vivam uma vida de igreja digital, mas quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós temos a necessidade de amar. E amar é estar junto. Amar não é estar separado. As ovelhas, quando chovem, elas não fazem nada. Elas não têm o que fazer. Mas já as cabras, elas não têm quem as segurem de quando vem o temporal. Por isso elas necessitam de abrigo. E as ovelhas, elas têm estômago pequeno. Elas precisam toda hora estar comendo. Elas precisam toda hora estar se alimentando. Precisam toda hora estar se alimentando da palavra. Assim é aquele que verdadeiramente se converteu. Ele precisa toda hora estar comendo, toda hora estar comendo da palavra de Deus. Tem fome e sede da palavra. Já os bodes têm estômago grande. Parece que indo na igreja uma vez por ano está bom, né? Ou na igreja uma vez, vou comer aquela feijoada de sábado. Tá bom, já fui na igreja, tá bom por uns 2 anos já. Que é o estômago grande, fica aí um monte de tempo sem comer. Assim são os bodes. Jesus, ele diz, pelos frutos nós conhecemos. Os bodes são aqueles que não são convertidos, que Jesus irá colocar à sua esquerda e o fim deles é a destruição. Mas nesse pasto, grande pasto que é o mundo, existe um outro tipo de animal, que é a ovelha. E dentro deste rebanho de ovelhas, a palavra de Deus ensina que existem dois tipos de ovelhas. E a primeira ovelha que eu gostaria de lembrar que existe é a ovelha desgarrada. A ovelha que está longe do pasto. A ovelha que está longe do aprisco do Senhor. E quando a ovelha fica longe do pastor, ela corre perigos. E nós, como ovelhas, se você é convertido, se você já entregou a sua vida a Deus, talvez você esteja vivendo uma vida desgarrada, e nós sabemos que a ovelha desgarrada, ela corre sérios perigos. Ela corre o primeiro perigo de passar fome e passar sede. Ela sozinha, ela não consegue encontrar. Uma ovelha sozinha, ela não tem um senso bom, como é um cachorro, como é o gato, que vai atrás, que tem mais inteligência. A ovelha, ela é totalmente dependente. Ela pode passar fome, ela pode passar sede. Ela corre o perigo de não saber voltar sozinha para casa. Diferente de cachorro, que se você solta o cachorro lá em Marília, ele vem, chega na tua casa. A minha avó tinha um cachorro, chamava Duque. E uma vez eu vi ele uns 2 quilômetros da casa da minha avó. Eu falei, vó, pega o cachorro, senão ele vai se perder. Ih, não, deixa. Na tarde ele tá em casa já. Não deu outro. Meio dia ele tava lá esperando a comida, né? O restão da comida. Né? Minha avó fazia aquele panelão de restão de comida e dava pros cachorros. Voltava, sabia voltar. Ovelha não sabe. Corre o risco de se perder do aprisco e ficar longe o resto da vida. Ah, meus irmãos, como é complicado uma ovelha que se desgarra do rebanho. Quantas ovelhas do Senhor Jesus eu tenho visto que saíram da igreja e até hoje não voltaram. Quantas ovelhas que eu vejo que saíram, se perderam e são necessárias pessoas trazerem elas de volta. Não apenas isso, mas uma ovelha desgarrada, ela pode se machucar. Quantas ovelhas têm se desgarrado do rebanho, estão machucadas, estão longe do aprisco do Senhor. E mais do que isso, existem perigos das ovelhas estarem desgarradas. Existe um perigo de eu estar longe do aprisco do Senhor. Existe um perigo de eu estar longe da igreja. Existe um perigo de eu estar longe dos caminhos de Deus. Em João capítulo 10, ele fala desses perigos. Em primeiro lugar, Jesus ele ensina que existe um ladrão lá fora. Neste pasto que é o mundo, existem bodes, existem ovelhas que estão tentando encontrar o caminho. E neste pasto existe um ladrão. E Jesus ele diz, existe um ladrão e esse ladrão ele vem matar, ele vem roubar e ele vem destruir. Meus irmãos, se nós estivermos longe do pastor, nós estaremos à mercê deste ladrão. Muitas pessoas perguntam, pastor, será que o diabo ele pode afligir um crente? Olha, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus. E nós resistiremos ao diabo e assim ele fugirá de vós. Mas é preciso resistir. É preciso estar se sujeitando ao Senhor. Desta maneira nós estaremos protegidos deste ladrão que quer matar, roubar e destruir. Tem muito crente que está longe de Deus e está encarando o diabo. Eu quero dizer, tome cuidado. O ladrão ele vem matar, roubar e destruir. Ele é poderoso, ele é nosso adversário. E é preciso estar junto ao pastor para que ele possa cuidar de nós. O ladrão, ele é perigoso. A ovelha desgarrada, ela corre o risco de cair nas mãos do ladrão. Muito mais de um outro ser que aparece aqui em João capítulo 10 também, que é o lobo. Veja ali, Jesus também fala que existe o lobo também. No versículo 10 ele fala sobre o ladrão. E ele fala também no versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. E deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Veja que existe um lobo também. Se eu estou longe do aprisco do Senhor, existe o lobo. E a palavra de Deus, ela mostra o lobo sempre como sendo aquele que se faz de cordeiro e vem enganar as pessoas. São aqueles que querem me tirar do caminho de Deus. Os lobos são aqueles que querem tirar a minha vida do aprisco do Senhor. São aquelas pessoas que querem sempre nos enganar, que querem sempre dizer, olha, não faça isso. Veja que é o lobo que diz, conforme diz a palavra de Deus, João 10, que ele querem arrebatar as pessoas do aprisco do Senhor. São as pessoas que vêm com falsas doutrinas. São aqueles homens que se dizem homem de Deus e eles querem, na verdade, tirar o seu dinheiro. Eles querem se aproveitar de você. São aquelas pessoas que não querem levar você ao aprisco. São aquelas pessoas que querem te tirar do aprisco. Ah, meus irmãos, enquanto nós não entendermos que nós precisamos estar junto ao nosso pastor, Jesus Cristo é o nosso pastor, e nós precisamos nos apegar a Ele, não à igreja, não a sistema de religião, não à doutrina de homens, mas sim à palavra de Deus e ao verdadeiro pastor. Nós não podemos estar sendo desgarrados. Muitas pessoas tenho visto que se desgarram do aprisco do Senhor porque querem encontrar a vida em abundância. Muitas pessoas olham aquelas ovelhinhas lá pastando. E sabe que às vezes quando eu confesso aos irmãos que às vezes eu já fui numa igreja que eu olhava os irmãos, aqueles irmãos orando, aqueles irmãos lendo a Bíblia, eu falo, parece um bando de ovelha pastando. Eu falei, eu não quero ser assim, não. Eu olhava aquelas pessoas, há uns anos atrás, eu olhava e falava, esse povo está pastando aqui, está comendo esse pasto aqui, essa grama. E eu falava, eu quero comer folhas altas, quero sonhar alto. Aí eu faço como o bode, eu saio, eu me desgarro, porque eu quero voar alto, eu quero ir longe. Eu quero ir longe, eu não quero ser como esse bando de pessoas. Eu quero ir longe, eu quero fazer muitas coisas. E aí eu começo a fazer, agir como um bode, achando que posso tudo, achando que posso comer folhas altas. Quando Jesus diz, a vida em abundância está lá no pasto. A vida em abundância está nas coisas simples dessa vida. A vida em abundância está em eu estar no aprisco do Senhor, vivendo as alegrias de estar participando do reino de Deus. Ah, meus irmãos, a única alternativa para a vida em abundância é estar junto ao bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Você quer uma vida em abundância? Você tem que ser como esse terceiro tipo de pessoa, que é a ovelha que está no pasto do Senhor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E Jesus, ele mostrou com a sua própria vida por que ele é o bom pastor. Por que que ele é o bom pastor? O que ele faz por nós? Nós que podemos ser ovelhas do seu pasto. Em primeiro lugar, o versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus, ele provou o seu amor, ele prova o seu amor para conosco. Sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi nada de bonzinho que eu fiz para Deus. Ele morreu por nós enquanto eu ainda estava nos meus pecados. Efésios capítulo 2 diz que ele morreu por nós enquanto nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas. Um amor tão grande que levou Jesus à cruz do Calvário. Isso é o verdadeiro amor. O resto é resto. O verdadeiro amor é aquele amor, não de um homem que diz, eu estou disposto a morrer por você, mas o amor daquele que diz, eu morri por você. Esse é o verdadeiro amor. Não aquele que diz, eu posso até morrer por você. Fala, olha como você me ama. Não, de Jesus Cristo é o verdadeiro amor, porque diz, eu morri por você. Eu já fiz isto por você. É isso que Jesus fez por nós. Jesus, ele deu a vida por nós. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Outra coisa, em versículo 14, veja o que diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Veja também o versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Meus irmãos, o bom pastor é aquele pastor que tem intimidade com as ovelhas. Se eu quero saber se eu sou um bode, se eu sou uma ovelha desgarrada, ou se eu sou uma ovelha que está no aprisco do Senhor, basta eu saber, será que eu conheço a Jesus? Será que Ele me conhece? Será que eu tenho intimidade com Ele? Oséias capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Abre esse texto, Oséias capítulo 6, um texto muito, muito lindo de Oséias, capítulo 6, profeta Oséias. Vou dar um tempinho maior para você achar, porque eu sei que ele é duro de achar esse texto. Eu já achei. Achou aí, irmão? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ver se as ovelhas boas acham rápido, né? Tá duro aí, meu irmão? A barba do bode está atrapalhando, né? Vai, tira a barba aí. Vai, vamos lá. Brincando. Sei que todos são ovelhas aqui. Amém? Vamos lá. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. E Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Meus irmãos, nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. E veja o que acontece. A sua ação, ela é certa. O pastor, ele vai sair na hora que você precisar. A chuva vai cair na hora que estiver seco, na hora que estiver precisando. Tenha certeza que a chuva vai cair. mas conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você tem se esforçado em conhecer a Deus? Você tem se esforçado em conhecer a palavra de Deus? Conhecer o verdadeiro Deus? Conhecer a Jesus Cristo, aquilo que Ele fez? É preciso conhecer a Jesus, é preciso ter intimidade com Ele, através da leitura da palavra, através da oração. É preciso conhecer ao Senhor. Veja o que diz: as ovelhas, elas ouvem a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? Jesus, Ele diz muitas coisas. Jesus, Ele deixou vários mandamentos. Vocês têm ouvido ao que Ele diz? Ou será que você tem sido rebelde? Olha, eu quero dizer uma coisa séria para você: não brinque com a sua vida. Vai chegar um dia que Jesus vai colocar todos diante dele e vai separar você para a direita, você para a esquerda. Não vai ter opção. A palavra de Deus, meus irmãos, ela ensina uma coisa tremendamente triste. Muitas pessoas, elas vão se lamentar naquele dia. Elas vão dizer: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E Ele vai falar: aparte-se de mim, eu não conheço você. Não brinque com a sua vida, meu querido. Eu vejo pessoas brincando com as suas vidas. Jesus, Ele deixou mandamentos claros, fundamentos básicos que colocam em jogo a sua salvação. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Olha, eu vejo pessoas que dizem: quem crer ainda não foram batizadas. Estão esperando o quê? Chegar esse grande dia e dizer: Senhor, eu não fui batizado, mas o Senhor sabe como é que é. Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Você está esperando o quê? Eu não estou falando para você obedecer a mim, não. Leia a palavra de Deus, conheça a Deus, obedeça a Jesus. É nele que está a salvação. É nele que está a vida eterna. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se eu quero saber se eu sou uma ovelha de Jesus, é fácil? Será que o meu coração é sempre disposto a ouvir a voz de Jesus? Ou será que eu ouço o que Jesus diz e falo: ah, deixa para lá, não quero, vou fazer do jeito que eu acho certo. Eu vou respeitar você, mas eu quero dizer que a sua vida corre grande perigo. O bom pastor conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Em terceiro lugar, o bom pastor nos livra dos perigos. Ah, meus irmãos, o bom pastor nos livra do lobo, nos livra do ladrão. Versículo 28, a palavra de Deus diz: João capítulo 10, versículo 28: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ah, meus irmãos, Jesus, Ele diz: aquela ovelha que estiver nas minhas mãos, ninguém as arrebatará de mim. Se nós estivermos com Jesus, nós podemos saber que o pastor sempre estará conosco. Como Salmo 23, que nós lemos nessa noite, versículo 4: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Meus irmãos, o pastor sempre está conosco, o pastor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28 diz: eis que estou convosco todos os dias. Cristo, Ele está conosco. Não precisamos temer mal algum, mas precisamos buscá-lo. Precisamos estar juntos nesse rebanho de Deus. Precisamos estar sempre buscando a Deus. E por fim, o bom pastor nos ensina o caminho seguro. O bom pastor nos ensina o caminho que nós devemos andar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O bom pastor, Ele nos guarda e nos livra, nos guia pelo caminho eterno. Seja esse caminho eterno pastos verdejantes, seja esse caminho eterno águas tranquilas. Pode ser também que no meu caminho eu encontre um vale da sombra da morte, mas eu sei que Ele está comigo. Pode ser que no meu caminho, na minha vida, eu tenho que estar face a face diante dos meus inimigos, comendo na mesma mesa que ele. Mas eu sei que ele, meu pastor, está comigo. Talvez no meu caminho eu esteja nesse vale da sombra da morte, na presença do meu inimigo, Deus estará conosco. Mas nesse caminho eu tenho certeza também que Deus, Ele ungirá minha cabeça com óleo, como diz o Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tenha certeza que se você tem perseverado em seguir ao Senhor, vai chegar o teu tempo. Deus, ele vai te ungir, o seu cálice vai transbordar, para que você possa ungir outras pessoas. E por fim, Salmo 23, capítulo 6. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Você quer abundância na sua vida? Esteja com o pastor, que é Jesus. Você quer abundância na sua vida? Pare de correr atrás da abundância. Corra atrás do pastor. E certamente a bondade e a misericórdia de Deus vão seguir você por onde quer que você ande. E teremos a maior abundância de todas em nossas vidas, que é poder habitar na presença do Senhor para todo sempre.